gente começar do zero. Pode pedir seu tempo que eu espero. Tô ficando craque no jogo de paciência, dando olé na minha carência. Até você voltar, eu vou pagando mico pela rua, deixando bocas pensando na sua, rasgando roupas procurando você nua. E a droga da saudade continua. Até você voltar, vou morar nesse bar, pagando os meus pecados. E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me ver chorar. Até você voltar, vou morar nesse bar, tô bebendo dobrado. Sem você aqui do lado, eu vou ouvindo esse breguinha pra poder chorar. Eu vou pagando mico pela rua, beijando bocas pensando na sua, rasgando roupas procurando você nua. E a droga da saudade continua. Até você voltar, vou morar nesse bar, pagando os meus pecados. E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar. Até você voltar, vou morar nesse bar, tô bebendo dobrado. Sem você aqui do lado, eu vou ouvir esse breguinha pra poder chorar. Até você voltar, vou morar nesse bar, pagando os meus pecados. E o tiozinho do teclado tá tocando esse breguinha pra me deixar chorar. Até você voltar, vou morar nesse bar, tô bebendo dobrado. Sem você aqui do lado, eu vou ouvir esse breguinha pra poder chorar. Muito obrigado, Rio de Janeiro!